Aula 3. Conceitos, leis e componentes de acessibilidade, diretrizes e prioridades. Parte 1. Acessibilidade na web. Acessibilidade na web significa desenvolver de modo que pessoas com ou sem deficiência possam perceber, entender, navegar e interagir em uma maneira eficiente, bem como criar e contribuir com conteúdos para a web. Um fator muito importante dentro da acessibilidade é disponibilizar informação para que seja independente da tecnologia e plataforma, assim como das capacidades sensoriais da pessoa com deficiência. Bonato, 2003, página 38, diz que nem tudo que disponibiliza está acessível às pessoas com deficiência visual. Portanto, deve-se trabalhar para que o conteúdo venha de encontro às reais necessidades do que realmente se precisa. A importância da acessibilidade deve ser considerada como requisito e construída em qualquer projeto, pois garante que pessoas com qualquer tipo de deficiência, idosos, crianças, jovens e adultos, possam realizar suas tarefas diárias sem excluí-los. Atualmente, a maioria dos conteúdos web possuem barreiras de acessibilidade que dificultam ou mesmo tornam impossível para essas pessoas a troca de informações. No entanto, se estrutura, conteúdo e apresentação forem projetadas com os requisitos mínimos de acessibilidade, minimizaria as dificuldades para essas pessoas. Parte 2. Leis de acessibilidade. A legislação consolidada por meio da Lei nº 8.112/90 amplia a participação das pessoas com deficiência, através de empregos e salários, permitindo um relacionamento social, econômico e político cada vez maior. Torna-se comum um número cada vez maior de pessoas nas atividades profissionais de diversas áreas, e com isso as tecnologias têm de oferecer espaços na web mais acessíveis. O Decreto nº 5.296 consolida as Leis de Acessibilidade nº 10.048 e 10.098, que estabelece a todos os sites do governo a aplicação de tecnologias voltadas para as pessoas com deficiência. Foi realizado um estudo sobre as diretrizes de acessibilidade por diversos países e uma análise sobre as diretrizes internacionais de acessibilidade WAI-W3C visa atender a acessibilidade da web de sites do governo eletrônico brasileiro. Dentro deste contexto, o Departamento do Governo Eletrônico elaborou um modelo de acessibilidade para o desenvolvimento de novos conteúdos web e a adaptação de conteúdos que não estivessem nas normas de acessibilidade. Tais recomendações conduzem de forma fácil à implementação e adaptação de conteúdo de forma acessível e coerente com as necessidades brasileiras para alinhar-se às conformidades dos padrões internacionais. O modelo de acessibilidade do governo eletrônico possui duas visões para atender a acessibilidade. A primeira visão é a visão técnica, referência do documento EMAG, da cartilha técnica, voltada ao desenvolvedor que fará as alterações no código. São recomendações de acessibilidade para a construção e adaptação de conteúdos do governo brasileiro na internet pela EMAG. Visão do cidadão. Possui a orientação para a compreensão da visão técnica. Há também a Section 508, que desde 1998 exige que agências federais do governo dos Estados Unidos se encarreguem da tarefa de educar empregados federais para a construção da infraestrutura necessária em eletrônicos e tecnologia da informação acessíveis a pessoas com deficiência. Usando o site, os funcionários públicos podem acessar recursos para compreensão e aplicação dos requisitos da Section 508. A lei se aplica a todas as agências federais quando se desenvolver, adquirir, manter ou utilizar as tecnologias de informação. Parte 3. Componentes de acessibilidade. Para que os componentes digitais aqui propostos atinjam seu pleno potencial, serão apresentadas as tecnologias fundamentais que promovem a acessibilidade web. Os componentes de acessibilidade descritos a seguir devem ser compatíveis entre si e permitir que qualquer hardware e software utilizado para acessar digitalmente funcionem em conjunto. Portanto, para qualquer sistema operacional como Windows, Linux, macOS ou qualquer dispositivo ou navegador com acesso à internet, deve ser acessível. Componente 1. World Wide Web Consortium, W3C. É um consórcio internacional de organizações em todo o mundo que trabalham juntos para desenvolver padrões web. Através da publicação aberta para linguagens de padrões e protocolos da web, o W3C tem como missão o desenvolvimento de protocolos e diretrizes que garantam o crescimento da web e o compromisso de potencializar a usabilidade em um elevado grau para pessoas com deficiência. O Web Content Accessibility Guidelines segue o formato W3C para as especificações técnicas, através de documentos que explicam como tornar o conteúdo web acessível a pessoas com deficiência. Para alcançar o maior número de usuários e para explorar ao máximo o potencial de interoperabilidade de internet, o W3C criou o Web Accessibility Initiative, WAI. Junto com outras atribuições, a WAI mantém grupos de trabalho que elaboram 3 linhas de diretrizes procurando garantir a acessibilidade do conteúdo produzido para pessoas com deficiência. Tim Berners-Lee, que inventou a W3C em 1989, enquanto trabalhava na Organização Europeia da Pesquisa Nuclear, tem servido como diretor desde a fundação, em 1994. Desde 1994, o W3C produziu mais de 90 padrões para a web, chamado de Recomendações do W3C, que é o equivalente a uma especificação. A web é um aplicativo construído em cima da internet. Tecnologias W3C estão ajudando a tornar a web uma arquitetura robusta, escalável e adaptável para todos os usuários que naveguem em busca de informações. Componente 2. Web Accessibility Initiative, WAI. A WAI desenvolve estratégias, diretrizes e recursos para ajudar a tornar a web acessível a pessoas com deficiência. Também desenvolve uma série de normas de acessibilidade e orientações que são introduzidos em componentes de acessibilidade da web. O WAI é o quarto domínio dentro da W3C com duas atividades e os seguintes grupos de trabalho. Atividade 1. Diretrizes técnicas. Participation in Protocols and Formats Work Group, o PFWG, sua sigla, tem como objetivo principal o trabalho é dar um feedback para assegurar a acessibilidade de publicação do W3C. Outro grupo de trabalho, Web Content Accessibility Guidelines Work Group, WCAG. O objetivo principal é desenvolver diretrizes para tornar o conteúdo web acessível a pessoas com deficiência. A Turing Tools Accessibility Guidelines Work Group, a TAG, sua sigla, fornece documentos com orientações para desenvolvedores e outros, para avaliar a conformidade das ferramentas de autoria. Outro grupo de trabalho, User Agent Accessibility Guidelines Working Group, fornece um manual de diretrizes de acessibilidade que explica a tornar a web acessível a pessoas com deficiência e também para aumentar a usabilidade entre elas, sua sigla UAAG. Outro grupo, Evaluation Repair Tools Working Group, ERT, sua sigla, desenvolve técnicas para avaliar e reparar o conteúdo da web para a acessibilidade, fornecer o relatório de avaliação e linguagens, EARL. A WAI baseia-se nas especificações técnicas fundamentais da web e são desenvolvidas em coordenação com as especificações técnicas em HTML, XML, CSS, SVG, SMU e etc. Atividade 2. Grupos de trabalhos. WAI Interest Group oferece um fórum de discussão para questões relativas à acessibilidade da web. Education Working Group desenvolve estratégias e materiais para aumentar a conscientização entre a comunidade web para a necessidade de acessibilidade na web, promovendo soluções sobre acessibilidade. Research and Development Interest Group facilita a discussão e a descoberta dos aspectos de acessibilidade, pesquisa e desenvolvimento de futuras tecnologias web. Diante desses grupos de trabalho apresentados, a WAI aponta as principais situações que o usuário cego pode enfrentar durante a navegação na web. Dificuldade ou impossibilidade de interpretar certos tipos de informações, incapacidade para usar o teclado, Navegador com versão mais antiga que a informação não foi projetada de forma acessível. Entre essas, a WAI ajuda os não especialistas em acessibilidade a desenvolver conteúdo web acessível para que esteja em conformidade com as diretrizes técnicas da WCAG. Componente 3. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. Conteúdo da web se refere às informações de uma página ou aplicação, incluindo textos, imagens, formas, sons e etc. O WCAG são documentos que explicam como tornar o conteúdo web acessível a pessoas com deficiência. O WCAG 1.0 foi publicado em maio de 1999 e, em agosto de 2008, a versão 2.0 das regras de acessibilidade para a versão 2.0. As recomendações são, até hoje, reconhecidas como a referência mundial em termos de acessibilidade digital, incorporadas na elaboração do conteúdo web, atuando como estrutura principal a ser seguida. A WCAG 2.0 tem 12 diretrizes que são organizadas em 4 princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto. Para cada orientação, existem critérios de sucesso testáveis que estão em 3 níveis: A, 2As e 3As. Os conteúdos abordados nesses trabalhos seguem as seguintes recomendações para os usuários cegos. Princípio 1. Perceptível. A informação da interface deve ser apresentada da forma que possa ser percebido. Recomendação 1.1. Alternativas em texto. Fornecer alternativas em texto para qualquer conteúdo não textual, tais como impressão em caracteres ampliados, braille, fala, símbolos ou linguagem mais simples. Fornecimento de vídeos, linguagens de sinais e áudio para arquivos. Recomendação 1.2. Oferecer alternativas de mídias baseada em tempo. Fornece informações de áudio gravado que contemple o conteúdo, descrição de áudio e vídeo. Recomendação 1.3. Adaptável. Criar conteúdos que possam ser apresentados de forma simples sem perder informação ou estrutura. Recomendação 1.4. Discernível. Facilitar a audição e a visualização de conteúdos aos usuários, incluindo a separação do primeiro plano e do plano de fundo, como, por exemplo, a diferenciação de cores, imagens com os equivalentes do texto descrito. Princípio 2. Operável. Os componentes de interface de usuários e a navegação têm de ser operáveis. Recomendação 2.1. Acessível por teclado. Fazer com que toda a funcionalidade fique disponível a partir do teclado. Recomendação 2.2. Tempo suficiente. Fornecer tempo suficiente aos usuários para lerem e utilizarem o conteúdo. Criação de atalhos de comandos. Recomendação 2.3. Não aplicável para pessoas com deficiência visual. Recomendação 2.4. Navegável. Fornecer formas de ajudar os usuários a navegar, localizar conteúdos e determinar o local onde estão. Princípio 3. Compreensível. A informação e a operação da interface têm de ser compreensíveis. Recomendação 3.1. Legível. Tornar o conteúdo de texto legível e compreensível pela tecnologia assistiva. Recomendação 3.2. Previsível. Fazer com que as páginas web surjam e funcionem de forma previsível. Recomendação 3.3. Assistência de entrada. Ajudar os usuários a evitar e corrigir erros. Princípio 4. Robusto. O conteúdo tem que ser interpretado de forma concisa, incluindo tecnologias assistivas. Recomendação 4.1. Compatível. Maximizar a compatibilidade das tecnologias mais atuais com as tecnologias assistivas. Os níveis de conformidade para a WCAG fornecem informações sobre como cumprir todos os requisitos de um determinado padrão, recomendação ou especificação. Portanto, para que o conteúdo, estrutura e apresentação de material digital esteja em conformidade com a acessibilidade, um dos seguintes níveis de conformidade deve ser inteiramente cumprido. Nível A, Para obter conformidade de nível A, o nível mínimo de conformidade, a página web cumpre todos os critérios de sucesso de nível A ou então é fornecida uma versão alternativa em conformidade. Nível 2A. Para obter a conformidade de nível 2A, a página web cumpre todos os critérios de sucesso de nível A e 2A, ou então é fornecida uma versão alternativa em conformidades de nível 2A. Nível 3A. Para obter conformidade de nível 3A, a página web cumpre todos os critérios de sucesso de nível A, nível 2A e nível 3A, ou então é fornecida uma versão alternativa em conformidade de nível 3A. Não recomenda-se que, como regra geral, seja necessário conformidade de nível 3A para todo o site, uma vez que não é possível cumprir todos os critérios de sucesso de nível 3A para alguns conteúdos. Passe para a aula 4.